O nosso tema hoje, a força do Evangelho. A gente fala bastante de Evangelho, né? Sempre cita algumas coisas do Evangelho como temas de palestras. A palavra Evangelho, ela significa boa nova. Então ela já é algo inspirador, né? Boa nova. O que é essa boa nova? Os Evangelhos, como a gente conhece, são aqueles quatro reconhecidos pela Igreja, que é o Evangelho de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas, que era uma prática na época de relatar os acontecimentos. E graças a esse relato, a essas narrativas de Jesus, dos ensinamentos que ele fez naquele período, nós temos ainda hoje isso ao nosso alcance, como uma luz, um farol que nos guia na direção correta. Imagine um livro que dura mais de 2000 anos. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, e nos traz viva essa vida que ele, em pouco tempo, desempenhou entre nós, naquele período. Ele é um manual. O evangelho, ele é tratado como um manual de vida. Se nós queremos saber como nós devemos conduzir a nossa vida, nós temos as respostas aqui. E é muito interessante, eu falo especificamente do Evangelho Espírita, porque ele tem inclusive um índice para a gente procurar assuntos. Então, por isso que eu digo que ele é um manual, porque se nós queremos saber sobre alguma coisa, estamos com alguma aflição, alguma preocupação, procura nele e a resposta vem. Só que essa resposta, se nós apenas lemos a parte evangélica e as explicações que vêm depois, talvez a gente fique apenas na superfície desse ensinamento. E é um ensinamento profundo, um ensinamento que ele pega aqui dentro. É por isso que ele pega todos. Na época da vida de Jesus, nenhum de nós tem algum relato de que as palavras dele foram contestadas. Ele era assim perseguido, porque ele trazia uma mensagem completamente diferente da mensagem da época, do modo de viver da época. Então, aquilo abalava toda a estrutura de poder que existia, e ele era contestado por isso, porque estava desestruturando. Mas o ensinamento dele ninguém contestou. Inclusive, vários poderosos, de uma forma até sorrateira, procuravam ele para que os seus anseios, as suas preocupações também fossem por ele resolvidas. Entendiam a capacidade que ele tinha e, através disso, se dobravam perante ele. Então, é uma proposta bastante profunda, realmente. Mas de que jeito que nós podemos acessar algo tão profundo que a gente não fique apenas nessa superficialidade do que está escrito? Porque muitas vezes nós lemos vários ensinamentos, mas não conseguimos meio que entender o que ele está querendo dizer com aquilo. E realmente, ele falava de diversas formas, entre elas as parábolas, que eram figurações de ensinos muito interessantes. Então, de que forma que a gente consegue fazer isso? Uma delas é o nosso processo de transformação. De que forma que nós entendemos, no nosso mundo atual, os conteúdos que chegam até nós? Todo mundo já disse muitas vezes assim: ah, quando eu li um livro pela segunda vez, o mesmo livro, ou quando eu assisti alguma coisa pela segunda vez, eu entendi melhor, eu entendi diferente. Ou seja, nós precisamos de alguns recursos para poder entender. E no caso do Evangelho, o recurso é a nossa transformação. Porque através da busca do interesse, ele nos inspira. Começa a ler o Evangelho, estipula ele como uma prática diária. Uma página, duas, um trechinho. Estipula como uma prática diária. O que acontece? Na nossa mente aquilo fica vibrando, fica pulsando aquela ideia diária. Então nos inspira a outras ideias, a outras práticas, nos traz confiança, porque nós precisamos de confiança, e nos dá coragem para continuar esse desafio que muitas vezes se impõe nas nossas vidas, nas dificuldades que a vida nos coloca. Não, eu sempre digo, né, não é para nos derrubar, as dificuldades são para nos tornar mais fortes, mais capazes, mais plenos. E através desse esse estudo, desse ensinamento, nós conseguimos isso. Mas não é só isso. Nos fortalece, nos deixa plenos de novo, capazes, nos aproxima daquela mensagem que ele nos trouxe. Porque a mensagem não era uma mensagem para aquele povo daquela época. É uma mensagem para o planeta. Enquanto nós estivermos ainda nessa caminhada, e ainda vai um bom tempo, nós precisamos dela. Porque o grande ensinamento qual é? Se nós pegarmos aqui no índice do Evangelho Espírita, nós vamos entender algumas coisas do que ele quis nos dizer. A primeira delas, amar. Amar a Deus e amar o outro. Nós nem entendemos muito bem o que significa isso. Mas nós temos que insistir e buscar entender. Porque só assim, essa, de novo, né, é aquela profundidade necessária, ela começa a ser absorvida e começa a nos auxiliar nesse processo de transformação que nós estamos empenhados e necessitados. Então, só ela nos possibilita entender essa mensagem e, através desse processo de sentir, de querer e de fazer, é que nós vamos nos tornando seres mais evoluídos. A gente sempre relaciona as coisas com o que acontece na nossa vida, nas nossas fases de vida. Infância, adolescência, fase madura. São processos em que nós passamos, em que nós estamos num processo de aprendizado. Muitas coisas a criança não tem capacidade de entender. São colocados ali apenas sementes que vão desabrochar em outras fases. Não se exige nada além disso. E com nós, na questão espiritual, nós temos também essa questão de desenvolver dentro de nós capacidades, mas nós, mesmo estando ainda numa infância, nós temos que querer atingir níveis mais altos. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, no índice, são 27 capítulos no Evangelho Espírita, que agrupa assuntos, textos evangélicos, na mesma característica, para falar sobre ele. E a gente vai vendo as mensagens que são dadas ali. Quando nós temos qualquer tipo de problema, até os problemas físicos, problemas de saúde, qual é a melhor terapia que nós podemos lançar a mão? A evangelioterapia. Porque os problemas de saúde, eles ocorrem por problemas antes, os problemas espirituais, os problemas que acabam transcendendo para a nossa mente, eles influenciam na questão física nossa. E de que forma que nós vamos fazer esse conserto? Se não, no início, não no fim, no início do processo. Evangelioterapia. Tem uma prática que se fala várias vezes, que nos auxilia a nós e no nosso ambiente. O Evangelho no lar. Instituirmos um dia da semana, num horário específico, e fazermos a leitura do Evangelho em casa. Reunirmos a família, aqueles que querem participar, e todos os dias marcados, fazemos a leitura e o comentário sobre o texto que foi aberto. Escolhemos um texto ao acaso, como se diz, e sabemos que não é ao acaso. E a gente vai perceber a mudança que isso vai fazer nesse nosso ambiente e em nós mesmos, e nos demais participantes dessa nossa casa. Não custa nada e só faz bem. Então, para a gente poder começar esse grande processo, o processo já foi começado, mas o grande processo, que é o processo dessa nossa transformação, ele precisa da nossa ação, da nossa intensidade sobre tudo isso. Nós temos que aproveitar essas oportunidades, consumir aquilo que é bom para nós. E quando se fala em consumir, a gente consome muitas coisas por aqui. Tudo que a gente faz durante o nosso dia, nós estamos consumindo de alguma forma. Nós temos que escolher o que nós estamos consumindo. Coisas que nos façam bem, não bem ao corpo, bem ao espírito. E a gente vai ver nessa mensagem dele, né, que várias vezes ele fala sobre isso. Ele difere o que é do céu, o que é da terra, o que é de Deus, o que é Deus, quem somos nós, o que nós precisamos. Tudo dentro dessa mesma proposta aqui. E só citando, que eu trouxe o livro Boa Nova, 30 histórias da época de Jesus. Então, uma das melhores formas de nós aprendermos e nos transformarmos é a leitura. E eu falei em consumir coisas boas. Então, sugestão de leitura, é uma leitura extremamente agradável, muito boa, muito gostosa e que nos deixa leves. Fica essa dica.